4040, autorizado com fins, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída Arbor, Elefa, após Tozop, decola da piscina 0 para decolagem curva direita, aciona 5404, controle 120.8. Arbor, Elefa, após DCT Tozop. E autorizado EDS, ajuste no 08. Sete mais estabilizado, vou na válvula. DCT Tozop, telefone 574, controlando 4040. 4040, Arbor, Elefa, Tozop, Tango Oscar. Sierra Oscar Papá, transponder 5404. Arbo Elefa, Tozop, transponder 5404. Azul 4040, correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Do 991. 991, eu chamo a torre 1-9-8-9-5. 1-9-5, eu chamei 6225, autorizado EDS, ajuste no 08. Autorizado EDS, 1029. Reportagem, autorizado. 021, 0 graus, 099. Em posição 0, 099. 325, chame a torre 1895. Salvador, bom dia, 6225, estabilizado. Poxa, 6225, bom dia, continua de estimação, acho que está livre. Ajuste no 018. Guardando no 018. Voo 9996, somos 26, direita 121, décima 1. Direita 218, voo 9996. 121, décima 1. 21, voo 9996. Gol 9996, táxi autorizado de Alfa, reporte antes, seu táxi é Juliette. Alfa, vai reportar antes, seu Juliette, gol 9996. Para o táxi, gol 9996, a bordo, 67 a bordo, 3 horas e 23 minutos. O 9961 autorizado táxi até a ponte espera da pista 90 via Pátio Unido Táxi Índia, quando lá torre 198 decimal 95 QNH 108. Pátio Unido Táxi Índia, via Pátio Unido Táxi Índia, QNH 108. Gol 093, ação de identificação autorizado via BOF, desça para 4.000 pés, ajuste no 098. 4.000 via BOF. Ajuste no 098. Rio 5973, essa identificação autorizada via mar e desce para 2.000 pés, ajuste no 098. Via mar, para a Juliette. 9916, Juliette, portão 08. Juliette, pro 08, voo 99, tudo bem. Luna 961, autorizado a LR, mantém pista no zero. Meia 225, solas 31, direita 121, décima 1. Direita 9, boa. Boa. 9-1, autorizado a decolar, pistão na 0, vento 1, 0, 0 graus, 099. 6225, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Bruno 961, decolar nas 32, chame o controle 120.8, acione 5177. Ok, vai acionar 5177 e chama o controle 1208, obrigado. Código 5177. Estacionado agora, 5177, passando 2000 pés, ou 1961. No contato radar, subou 360 via BR. 360 da EL, com 1961. Avio 4040 para o pushback de acionamento, chama o solo 1211. Chama 211, bom, avio 4040. Bom, Salvador, avio 4040, pushback de acionamento, posição 1-1. O 4040 está livre no portão 01, chama táxi. Chama táxi, só se acontece com táxi. Sua identificação autorizado via BOF, desce para o 050, ajuste no 098. Via BOF, no 098, descendo no nível 050, com 75, formação Delta. 147, prossiga. Tente a informação Eco, pronto para quando trazer. São 3597, prepara a Arbor Elefa e aguarde a cópia. Ok, Arbor Elefa. Gol 093, reduza para 2009. 209, gol 097. Federal 9972, acione identificação, autorizado via Mares, desce para 060, ajuste no 098. Via Mares, desce para 060, 098, federal 9972. 15973, autorizado em LS, ajuste no 098. Autorizado, táxi, da atmosfera da pistola 0, via Taxi Índia, ondulado turno no 8 decimal 95, PNH 1018. Autorizado, táxi, pode esperar 1010, via Índia, chama 1018, por favor. Autorizado, 2000 pés, ajuste no 018. 2002. São 3597, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. São 3597, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeo, via Zulu 97, após sair conforme rota do plano, nível 360. Sai da Arbor, Elefa, decola da pistola 0, após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5407, controle 120, decimal 8. Brasil, autorizado, nível 360, aerovia Zulu 17. Decorda 1-0, curva direita, Arbor Elefa, 5407, transponder, 1208, controle. Tá, 3-5-7, corteja na escola, acima, pronto, pushback, acionamento. Baixo. Versão 10 graus à direita, intercepto localizador. Azul 4040, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Sim, decolagem, já iniciou a curva de 10 graus? Com 093, em condições de reduzir para 170 e após fazer a curva para interceptar o localizador? Afirmativo, mantendo a proa e reduzindo 170. Ok, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 1-0. E pela esquerda 1-0 agora, o gol 093. 759, atendendo 050. 759, reduza para 2009, desça para 3000 pés. Kodak 200, descendo para 3, tipo 759. Afirmativo, sob operação vai manter a proa limitada ao localizador. Antena presente pro limite localizador, o 759. LF 1973. Regulado 73, chama a torre 1895. Federal 9972, reduza para 2009, sob operação, mantenha presente pro limite ao localizador. Para 2009, mantenha presente pro localizador federal 9972. Controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, bom trabalho. Azul 4040, contato radar, suba nível 360, após 5 mil pés, direto ao lance. Azul 4060, confirma a mensagem, após 5 mil pés. Eu preciso sair após cruzar 5 mil, voa direto ao lance. Gente, após 5 mil, direto ao lance. Azul 4040. Colagem, primeira curva à direita, aciona 5411, controle 120.8. Bom, 759, desça para 2 mil pés, ajuste no 098. 2.018, bom, 759. Segurar 9972, desce e mantém 3 mil. Desce e mantém 3 mil, segurar 9972. 3153, correto, é uma pronta. Samana, 3153. Vai precedendo na aproximação. Bom, 759 para o localizador, esquerda proa 160. Esquerda 160, bom, 759. Salvador, Delta 3597. Prossiga. Gentileza, operador do Singer 04. Já entrei em contato com a SPS. Federal 9972, reduza para 1809. Lavanado 72, volta a passar o localizador, aguarde a proa para interceptar. Certo, verão. Tem uma descida para 2 mil pés. Para 2 mil, verão, normal. Bom, 9093, chame a torre 1895. 1895, 93. Salvador, igual no 093. Igual no 093, ajuste no 018. Aguarde pista livre. 32, tá, aguarde. 759, localizado o localizador. 759, chama a torre 1895. Torre 1895, 759, ok. Federal 9972 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 120. Direita 120, federal 9972. 14, Salvador, Bandeira, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 5975, ação de identificação, autorizado via Mário para 2000 pés, ajuste no 08. Via Mário, 2000 pés, ajuste no 08. Azul 4040, chame centro Recife em 1260. Chama centro Recife em 260, azul 4040. Segurar 9972, reduza para aproximação, chame a torre 1895. Federal 9972, bom dia, continua aproximação, abate pista livre, ajuste no 018. Abate pista livre no 018. 093, sala 50, direita 121, decimal 1. Direita 121, 093. Solo gol no 093, direita na 10. Uma 093, táxi autorizado via Alfa, mantenha a posição antes do táxi de leste, aguardando liberação do portão 07. Alfa, mantenha a posição antes do táxi. Condulatorre no 8, decimal 95, Kennedy 08. Sente, vai chamar a torre 295, agora direita aqui, 3597. Sente, 7, 10, 1093. 1093, Juliette, portão 04, autorizado. Juliette, 04, 093. Salve, Salvador, bom dia, 1759. Ótimo, de Paris. Luna 759, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Luna 759. Tá 3517, autorizado um aéreo, decolar pistão 0, vento 100 graus, 089. Livro decolagem 3517. Federal 9972, solo 5412, decimal 1 no solo. Federal 9972, autorizado, táxi Alfa Kilo, Plat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Plat 3, atento ao sinalizador. 3597, iniciando. Cinco sete, decolada 56, ativo controle, 1208. 208. Total 3, 3517, contato radar, subornível 360, atende 4000, direto elétrico. 360, tá 3517. localizador, tá 10 ali, 597. 5975, chame a torre 11895. 6295, obrigado. 95. Salvador, Portinho, Rio 5975, final de 9 milhas. E 5975, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 1, 0, grau 089. Ele pouso, Rio 5975. Salvador, muito bom dia, 3890, informação eco. Autorizado Recife, rota conforme plano de voo, nível 330, sai da Puca, transição Caju, decola da pistão 0 após a decolagem, curva esquerda, aciona 5422, controle 120, decimal 8. Do nível de voo 330, aprovado para Recife, down 0, curva esquerda no perfil da Puca, transição Caju. Interceptando a pesolão no 7 conforme 5422208-3890-06 3890, correto, chama pronto. Não era, muito obrigado. 5975, sala 02, direita 92, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. transformador é o 3153. Não sete para pushback e acionamento. Só 3153 está livre, chama táxi. Deve te mandar para o táxi, 3153. Salvador, bom dia, chama 62, Bruno, 360 Galeão, 110. Fala Salvador, 3890 no 62, ativo inicial, pushback, acionamento. Tá, 31, confirma que é chamou solo? 3860 para puxar acionar no 06. Tá, 3890, aguarde. Já é 62 e no 1, tá pronto, confirma. Galeão, 110. Oxalá é 62 e no 1, autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da Euleda Irumi, decola da pista no 0, após a decolagem, curva direita. Acena 5434, controle 120, décima 8. Assistente da 3030 para Galeão, decola da 10, primeira curva direita da Euleda Irumi, 5434, 208. Oxalá é 62 e no 1, correto, chama pronto. É o 6225, autorizado Brasília, via Pesu 17, após sair conforme rota do plano, nível 380. Saída Arbor, Elefa, decola da Pituno 0, faz a decolagem curva direita. Aciona 5430, controle 120, décima 8. Autorizado, então 3820, Brasília, Amper, nosso décimo, decolador 0, pessoal da Arbor, Nessa, com 4 gatos da Pegou Salvador, bom dia, do 4201, do cliente da ETA, a Campinas, seu 320. Azul 4201, autorizado Campinas, via Ampeslu 10, por base, após sair conforme rota do plano, nível 320. Saída da Euleda Mótica, decola da pista no 0, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5432, controle 120, décima 8. Autorizado para Campinas, no 320, via APMU 10, por base, após rota conforme o plano de voo. Decola da 10 com primeira curva à direita, na saída da EL, Leda Mótica, aciona 5432 no controle de saída 120, decimal 8. Azul 4201, contagiamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Vai chamar quando pronto, 4201. Então, 3153 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95, quem negar no 0 no 8. Chegando, autorizado via Pátio e Taxi Índia, no ponto de espera Torre 98, decimal 95. Oceaner 6225, puxa lá, estacionamento, ano 2. Oceaner 6225, aguarde que puxe. Fazendo. Pode o colega livrar a retaguarda, pode iniciar no 612 ou 3890. Tá, 3890, afirmo. Após a passagem, a retaguarda está autorizada, chama táxi. Iniciar, chama táxi, 3890. Solo voo no 093 para autorização, confirmo com a ECO. Solo voo no 093 com a ECO para confirmo. Voo no 093 autorizado, confirmo, rota conforme o plano de voo, nível 360. Saída Arbor Elefa, após direto Nítibo, após segue conforme rota do plano. Decola da pista 190, após a decolagem de primeira curva direita, aciona 5440, controle 120, decima 8. Está confirmado nível 380. Nível 360. Ok, 360, Arbor Elefa, 5440, transponde, 208, controle, eu prefiro 2 na aerovia. Ou no 093. 1093, correto, chama pronto, pushback, estacionamento. Chama pronto, 093. Solo Oceaner 6225, tem alguma previsão? Dois minutos. Obrigado. Chama a torre 1895. General 9970, passou externo, baixando da lado. General 9970, bom dia, autorizado pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 08 nós. E depois, General 3153, após a passagem do Boeing, autorizado a alinhar e manter no pistão 10. Após a passagem do Boeing, autorizado a alinhar e manter no 0098. Colocando a retaguarda para inicial, 6225. Afirmo, após a passagem do TAN, está autorizado no portão 02, chama tarde. Deixa lá. Alfa Yankee Juliette. Alfa Yankee Juliette, prossiga. Azul Alfa Yankee Juliette, solicitando o reboque da posição 3 Lima, parte 3, para a posição 01 no parte principal. Azul Alfa Yankee Juliette, aguarde. Alfa Yankee Juliette, no aguardo. Azul 4201 na escuta. 4201. Confirme estimado para o push? Pelo menos 10 minutos. Sente. Alfa Yankee Juliette na escuta de som? Alfa Yankee Juliette na escuta. Alfa Yankee Juliette, estou com uma aeronave que vai ingressar no pátio 3, federal. Após a passagem da mesma, está autorizado o início do reboque e reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, Alfa Yankee Juliette copiando, após a passagem federal, pode ser autorizado o reboque com a ingresso no pátio principal. 3153, autorizado a decolar, pistão 10, vento 1110 graus e 10 nós. Autorizado a decolar, pistão 10, pistão 3. 3 Salvador, muito bom dia, 3890.010. 3890, bom dia, após a rolagem do Airbus, autorizado a alinhar, mantém pistão 10. Observa ali, mantém 10, 3890. Posição 9, tem informação ECO, autorização para o Galeão. 963, autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da El, Leda e Irumi. Decola da pista 90, após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5437, controle 120.8. Salvador Galeão 360, conforme rota Israel, Leta, Irumi, decola, pista 10, com curva direita, 5437, transponder 208 ao controle. Volo 963, correto, chama pronto para o SPEC, treinamento.